É, gente, parceiro, hoje eu vou cantar aqui a música O Maior Vilão Sou Eu. Que Deus abençoe a sua vida. Comente, se inscreva e nos ajude. Que Deus continue te abençoando, viu? O maior vilão sou eu. Bem diferente das histórias que eu ouvi. A minha história teve um começo e um fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é uma sim, na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Já no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. O que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete agora que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida thank you.